moda é esperta, eu não a hei de negar. Esta moda é esperta, eu não a hei de negar. Ai, eu não sou como você, ai que nego seu natural. Eu não sou como você, ai que nego seu natural. Ai, a moda da esperta, ai, muita esperteza tem. Ai, vai à frente e vai atrás, ai, roda, roda também. Ai, vai à frente e vai atrás, ai, roda, roda também. Ai, gira, gira e roda, ai, roda, minha menina. Ai, gira, gira e roda, ai, roda, minha menina.